ressuscitei com Cristo, buscando o que é do céu. Minha vida está escondida em Ti, ó Deus fiel. Mortifico o que é da terra e me visto do Teu amor, revestido em misericórdia, em unidade sou Teu clamor. Cristo é tudo em todos, em Seu nome eu vou viver. A paz que vem do alto me envolve e faz renascer. Com gratidão em meu coração, cantando ao Senhor, em cada ação, em cada passo, faço tudo para o meu Salvador. Despojo-me do velho homem, com amor eu vou perdoar. Em humildade e mansidão aprendo a me apoiar. A palavra habita em mim, com sabedoria a fluir. Em hinos e cânticos vou sempre Te exaltar, meu Senhor. É tudo em todos, em Seu nome eu vou viver. A paz que vem do alto me envolve e faz renascer. Viveremos em amor, servindo ao Senhor com alegria. Em tudo Ele é nosso valor. O galardão que é certo, na Tua graça eu vou crer. Em Ti, Senhor, eu descanso, em Ti sempre vou viver. Cristo é tudo em todos, em Seu nome eu vou viver. A paz que vem do alto me envolve e faz renascer. Com gratidão em meu coração, cantando ao Senhor, em cada ação, em cada passo, faço tudo para o meu Salvador. Cristo é tudo em todos, em Seu nome eu vou viver. A paz que vem do alto me envolve e faz renascer. Com gratidão em meu coração, português e worship, acústico de 2 BPM, 72 BPM.